tudo que ela fazia mais, adoração do Santíssimo, se ela ia na igreja, fazia uma visita a Jesus, inclusive é algo que está faltando. Sabe, a hora que você estiver passando no centro, lá, vai lá fazer compra, sabe Deus que você vai comprar? Fazer uma visita para Jesus lá, 5 minutos, oferecer para aquela intenção. E assim, tudo que você fizer, fazer na intenção que você tanto precisa. Ela fez para parar de fumar. Então, se a gente se coloca num propósito, seja para alguém que precisa, então, caridade, gestos, penitência, terço, comunhões, confissões, então você vai acumulando as intenções. Obrigado, viu, filha, lá de São João. Foi muito edificante seu testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração, segunda-feira. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. E o texto de hoje, nessa segunda-feira, é João 6, 22 a 29. João 6, 22 a 29. Como é bonito ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus havia tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava. Mas eles tinham partido sozinhos. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela Deus Pai imprimiu seu sinal, perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, o texto de hoje é, no mínimo, questionador, no mínimo. E vou explicar por quê. Você viu que a multidão corria atrás de Jesus. Esse é o fato. Mas por que iam atrás de Jesus? Jesus não é bobo, não. Desculpa, não pode falar isso de Jesus, mas Jesus era suficientemente observador. E ele percebeu que Jesus, que ele estava sendo procurado, o povo procurava, porque tinham tido pão de graça. Então, aqui se reflete as intenções com que nós, eu, você, procuramos a Jesus. Por que nós vamos atrás dele? Será que é na busca da verdadeira fé? Ou por que só vamos atrás de interesses pessoais? Atrás de cura, de bem-estar, de emprego melhor. Jesus questiona a busca da fé só para benefícios. Eu tenho medo, meus irmãos, medo que as pessoas façam da igreja um mercado de graças. E mesmo nossas orações, claro que a gente pede um emprego, claro que nós estamos aqui pedindo graças e bênçãos do céu, nós estamos aqui de novena em novena, mas rezamos naquela intenção, mas sempre você pode perceber que é o desejo de conversão. é a busca de uma experiência pessoal, é a busca de um desejo, de uma conformidade da vida de Cristo. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos daquilo que é a busca do milagroso, do sensacionalismo, do miraculoso. Como é bom estar aqui. Claro que é bom estar aqui. Nas provações. Meio a tantas provações. E é nelas que a gente pode confiar. Posso confiar em Deus, em meu Senhor, e acreditar. Isso você pode ter certeza, Ele nunca faltará, mesmo que não nos dê aquilo que queremos. Nunca faltará. Vamos lá, povo de Deus. A tempestade vai passar. Começando essa semana. Sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações. Tribulações. Vencerei. Vencerei. As aflições superarei. Deus provê. Deus provê. Eu sei que proverá. A tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, nessa hora da misericórdia, aqueles que mais precisam. Abençoai as crianças, as fotos de família, as roupas dos enfermos. Abençoai-nos, Senhor, nas tempestades da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Não perca a Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.